começa chicando com jeito. Daquele jeito. Tchaca, tchaca, tchaca. Por essa você não esperava. Olha o que a vida te aprontou. Você aí com o atual e eu aqui com outro amor. Cê tá na suíte do lado, mas cê queria estar aqui fazendo um love pesado. Eu sei que nós vai ter aí. Vai ouvir o meu gemido e o gemido dela e ficar só na vontade e de sentar no lugar dela. Olha no bloco, bloco, mete, mete. Queria tá comigo na suíte, certo? No bloco, bloco, mete, mete. Queria puxa, vai. No bloco, bloco, mete, mete. Queria tá comigo na suíte, certo? No bloco, bloco, mete, mete. Queria tá comigo na suíte, certo? E pra cantar comigo eu chamo ele, Ronduína e Mando do Piseiro. Deixa comigo meu parceiro Chicão no Piseiro. Estourou, papai! Por essa você não esperava. Olha o que a vida te aprontou. Você aí com o atual e eu aqui com novo amor. Cê tá na suíte do lado, mas cê queria tá aqui fazendo um love pesado. Eu sei que não vai ter aí. E vai ouvir o meu gemido e o gemido dela. Vai ficar só na vontade de sentar no lugar dela. No bloco, bloco, mete, mete. Queria tá comigo na suíte 7. No bloco, bloco, mete, mete. Queria tá comigo na suíte 7. Olha no bloco, bloco, mete. Na suíte 7. No bloco, bloco, mete, mete. Queria tá comigo na suíte 7. Tamo junto, é o bonde do Piseiro. É Chicão do Piseiro. Alô Alex Casual, tamo junto a nós. Alô Breno Henrique. Tchaca, tchaca, tchaca. Nossa, não falo não. André CBS, o moral de Bicoara. É sucesso.